Barba certa, Modelo, autorizada a decolagem, pistão 7, vento variável, 2 nós. Solos 29, liberando a direita, no 21, decimal 9. Direita 219, 935. Parma, certo, Tango Delta, decolado 30, controle 120, decimal 8. 208. Alô, 935, liberando. 535 Alfa Juliette para portão 2. Alfa Juliette 2, 9535. Azul Alfa Yankee Papá na escuta do solo. Positivo. Persiga. Solicito autorização para retorno do pátio 3 e já o pátio 1 na posição 3. Gente, autorizado até a saída do pátio 3, chama para ingresso para o pátio 1 Alfa Yankee Papá. Delta, acompanha pro ideal pro destino. 276. 246, confirma. 276. É o A. Terra Tango Delta, voe direto destino, assim que possível, informa estimado para pouso. Voe direto destino, aguarda melhor. Fernando Pouso em Guarani, 0840. 0840, copiado. Azul, Alfa em Papa, autorizado para prosseguir até a posição 3 do Pátio 1. Alfa em Papa, posicionamento 251, nós estamos no centro Recife, na frequência 1251, alternativa 133, decimal 95. 1353, 95, obrigado. Salvador, até 3171, tem essa informação, é com autorização, Guarulhos. 3171, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, via Zulu no zero até Taubaté, nível 320. Decolada pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Mótica. Transponda 5140, controle 120, decimal 8. Autorizado 320 para Guarulhos, o Zulu 10 até Taubaté, saída da Euleida Monte, só controle 1208 e o transponder 5140. Correto, 3171, chama para pushback acionamento. solo do Salvador, azul Alfa Yankee Papa, informação de reboque, aeronave baseada na posição 3, obrigado e bom dia. Sete, bom dia. Salvador, 3171, sobre acionamento, não navegado. 3171, autorizado, sobre acionamento, chamar o táxi. Autorizado, 3171. Romeu de Serra, Tango, Delta, chama de centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 26.0. 28.8.260. Aeroflight está 3171. Com 223 a bordo, terminando com 23:40. Está 3171, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão no 0-741 Índia. Próximo ponto de espera, chamamento 118.95, altímetro no 0-6. No 0-6, livre táxi do ponto de espera da 1-0-317. Salvador, 3171, pronto para decolar. 3171, autorizado ali a decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 3 nós. Autorizado ali a decolar, pistão no 0, 73. 171, decolada 53, controle 120, decimal 8. Controle 208, tá, 3171. Controle Salvador, tá, 3171. Anáxima, semizou 320, via Dael. Subindo a 320, Dael, tá, 3171, não poderia valer? Autorizado, valida. Obrigado, boa noite. Controle letra 3171, não poderia coordenar a proa de monte, vó? Aguarde a coordenação. Autorizado Amótiva. Autorizado Folha de Amótiva, 3171, obrigado. Tá, 3-1, notação, chama o serviço. A 1, alternativa 3-5, ao 9-5. O 3-1-7-1 não conseguiu copiar não, por baixo, tá, então. Temos centro Recife na frequência 125 decimal 1, alternativa 33 decimal 95. Recife 125, alternativa 3395, 3171, bom dia. Salvador. Bom dia, hoje é 6265 cruzando 210 em descida para 180. Canal 6225, está em contato radar, 59 milhas no norte de Salvador, vou ir na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi e desça para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 2016. Sim, este desce 4.016, já voa no Bonfi, 6225 para a chegada Bonfi. Bom dia, Gol 961. Gol 961, prossiga. Bom dia, agora aprovação Guarulhos, da desculpa. É, Galeão, com informação Fox, o Box é o 07. Gol 961 para a cópia, chame 121 decimal 9. 9. Solo, muito bom dia, é o Gol 961. 961, autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, via Upa November 857 até Mulso, nível 360. Decola na pistona 0, curva direita, saída Dael, Leda, Irume. Transponder 5156, controle 120, decimal 8. Aprovado de acordo, nível 360, apé November 857, decola da 10, curva na direita da El, Leda e Rumi. O transponder 5156, 5156 com controle 208. A informação é a Foxtrot na posição 07. Controle 961 no cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Demorar, obrigado. 491, pushback é funcionamento. Autorizado, senhor para táxi, 491. Autorizado, senhor para táxi, 491. Salvador 6225. Possível chanel 6225. Alguma possibilidade de voar direto do Duna e interceptar o ILS via meios próprios? 6225 está autorizado. Sim, então voa na Duna, 6225. Controle Salvador, voo 865, Librano 240, transfere. Boa noite, minha cinco, bom dia, via chegada bom, que desça para 4 mil pés, do ajuste 1.016. Sim, 4 mil. 225, descendo para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Sim, 2 mil, está autorizado o X-Ray, vai reportar, 6225. Para o táxi, 139, bordo 3 horas e 50, câmbio de chão. Cara da pista 1-0, via parte 1 em Índia. Próximo ponto de espera chama torre 1-8-95, altímetro 1-0 no meio. Autorizado a ser o ponto de batida. A espera chama torre 2-9-5-0 no meio, ajuda. 9-6-1. Bom dia, Gol 961, 0 pronto. Gol 961, autorizado. Aliás, decolar pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 3 nós. A mim decola pistão no 0, Gol 961. Comandou 6225, estabilizado na final, Gol 90. 6225, chame torre, na frequência 18, decimal 95. 1895, até já. Torre Salvador, bom dia. O Xené 6225, final da 10. O Xené 6225, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 4 nós. Autorizado por 10625. Polo 961, decolar 226, controle no 20, decimal 8. 208, bom dia, Gol 961, bom trabalho. Controle, bom dia, Gol 961, na saída da El. 961, bom dia, contato radar, turma CNJO 360, via da El. 7360, via da El, Gol 961. Salvador, bom dia. Gol 759 com a Fox. Gol 759, bom dia. Via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050. Via Bonf para o 050, Gol 759.